JK 1220, telefone 210202, compadre. É, no Valadares. Chegou a hora de pagar o IPVA. Você já tem em mãos o seu DUT 90 e as multas que por acaso existam. Fique atento ao final da placa de seu veículo e à data de pagamento correspondente. E não se esqueça, você tem até 30 de março para pagar o seu IPVA à vista com 20% de desconto em qualquer agência do Benji, Crédito Real ou Minas Caixa. Fique em dia com seu imposto. Detran, Secretaria da Fazenda, Governo do Estado de Minas Gerais. Economia e lucro para você nas novas ofertas futuristas Super Magazan. Veja, calças para homens a partir de 250, sapatos para crianças 295, camisas esporte special line 498, blusa feminina 398, calças jeans da Pool 650. Novas ofertas futuristas Super Magazan. A garantia do seu lucro já. Futurista Super Magazan, Minas Gerais, 430. De repente não entra, não tem problema nenhum. A gente dá um jeitinho, daqui a pouquinho tem mais uma pra você aqui no clima da cidade. Agora não vai ainda, meu Deus do céu. Não pense muito ao retificar o motor de seu carro ou sua moto. A Carvalho Retífica tem à sua disposição uma equipe de mecânicos altamente treinados. O melhor serviço de enchimento e recuperação de garfo de motos e eixos de virabrequim. Especializada em carros leves e pesados. A única da região que encamisa motor Agrale com precisão e garantia. Você tem mil razões para preferir a Carvalho Retífica. Você terá o melhor atendimento. Carvalho Retífica. Variante saída para Teoflotone, 4657, telefone 219294. Uma nova geração em piscinas informa a hora certa. São 9:16. Informamos a você que a Ilha Piscinas, uma nova geração em piscinas, está na cidade, oferecendo lazer e conforto em sua casa. Ilha Piscinas tem piscinas de fibra de vidro, saunas, filtros, produtos químicos, limpeza e manutenção. Tem também banheiras de hidromassagem e churrasqueiras elétricas. Ilha Piscinas, lazer a todo momento. Rua 26 com São Francisco, telefone 21-49-74. Ilha Piscinas, mergulhe fundo nesta ideia. Viajando com você até as 9:30, clima da cidade, são 9:17. ZYC 705, rádio Passou FM 100,1 MHz. De repente você viaja com grandes verdades ditas por legião urbana. Renato Russo falando pra você. Pais e filhos, aqui uma ótima manhã, são 9:18.